Eu sou carente de ouvir a tua voz falar comigo, no toque de tuas mãos, teu ombro amigo, de tua presença em minha vida mais e mais. Sou carente de sentir a tua mão pra me aquecer, tua unção gloriosa pra me acender, de tua graça pra que eu possa vencer. Tua presença muda todo o ambiente ao meu redor, muda toda a história e muda pra melhor, e me faz sentir bem mais que vencedor. Tua presença faz o derrotado virar campeão, uma ovelha protegida por leão, o leão da tribo de Judá, de quem sou carente. Eu sou carente dessa água que sacia minha sede. Sou peixe que caiu na sua rede. Sou a ovelha que retornou ao redil. Sou carente desse oásis que surgiu no meu deserto. De minha alma tu tens o destino certo, porque os meus erros, meus pecados assumiu. Tua presença muda todo o ambiente ao meu redor, muda toda a história e muda pra melhor, e me faz sentir bem mais que vencedor. Tua presença faz o derrotado virar campeão, uma ovelha protegida por leão, o leão da tribo de Judá, de quem sou carente.